Vamos a mais uma participação no Boteco da Sofrência. Alô! Essa rádio aí é sucesso, hein? Toca mais uma daquela aí que a gente vira um litro de cana na boca.